ideia pra derrubar os comédia no esquema, na mira certa, já tá pronto pra descarregar. Os boca aberta se fecha e passa a escutar. Negra de pele clara, mal olhada, cara fechada. Branca desse jeito, quer encostar na quebrada. Vai ver nas ideias erradas, desdenhava, julgava. Mas quando eu cantava, falava, cê é melhor que muito cara. As Maria se cala, Zé Povinho se abala. Se incomoda e não se conforma com cada rima mandada. Pra falar dor e reaça, minha linha é contraindicada. Com beat vem a porrada, vai segurando a levada. Caneta vira daga, cada letra é uma facada. Matando verso por verso, estilo psicopata. Esse é só o primeiro, então relaxa, se prepara. Vulgo solto MC, causando um fone na caixa. Só pra começar, essa é só pra começar. E o meu lugar eu vim buscar. E essa é só pra começar. Muito respeito pra chegar. E isso é só pra começar. Conceito e compromisso, sei que eu nasci pra isso. Não me escondo, não me omito. E essa é só pra começar. O bico acho esquisito, pra explicar eu complico. Uma mina branca rimando e você gostando, vira golpe no seu machismo. Não fico pelo fascismo, se eu quero eu mesmo conquisto. Pelo teu assassino, o crime eu assino. O fone instintivo virou meu artigo. Nas bases pesada, embaixo critico. Vergonha, covarde, não cola comigo. Pilantra, vai tarde, não tá envolvido. Humildade é a chave, seu jogo e respeitabilidade. Conceito, derruba inimigo, agilidade nos braços. No bumbo e no ritmo, otário, eu pensava que eu não passava de só mais um rosto bonito. Respiro, pense, me lembro de quem desprezou meu talento. Se frustrou, se calou e agora amargou o gosto do próprio veneno. Me julgou, ofereceu, se assustou, entendeu? Deu, falou porque é meu, cada um com quem se esqueceu. Do ditado, do velho recado, errado é cobrado. Você sucedeu, cada rima guardada, eu vou pôr no ar. Igual bomba mortal, pronta pra estourar. Terrorista no rap, na rua onde vá. Não ponho em cheque, eu vou pra matar. Eu sou onipotente, não deixe passar. E que faroeste, que estou, que tu pegue. Se esse é o teste, se liga na track, só pra começar.